horas. Na Rio Sul Rádio, você confere algumas versões originais. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. E também algumas diferentinhas. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas, pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Versões ao vivo. Conteúdo de qualidade. Sem mesmices. A rádio certa. Para o público certo. Comendre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas. Correias. Rolamentos. Lençóis de borracha. Conexões hidráulicas. Mangueiras industriais. Retentores. Ferramentas. Comendre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone 24-3360-1468. www.comendre.com.br. Comendre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. É o programa feito pra transformar seu sábado em algo melhor, em um dia melhor, pra você relaxar, pra você se agitar, pra você fazer o que quiser pra se sentir melhor, não é? O programa traz músicas antiguinhas, gostosinhas e mixadinhas pelo DJ Marcandi todos os sábados a partir das 18 horas. Pela Rio Sul Rádio. É. A edição do Flash House de hoje vai começar com essa daí: Rod Stewart, I Think I'm Sexy, DJ Marcandi Mix. Aliás, todas as músicas desse primeiro set serão remixes meus. Eu espero que vocês apreciem tanto o set quanto as produções que eu fiz com carinho, tá? Eu gosto muito de fazer essas coisas e eu caprichei. Posso garantir pra vocês que foi feito com muito esmero, tá? Então, aumenta o volume com fé. set feito só com remixes do DJ Marcandi Este, que vos fala, Bee Gees, You Should Be Dancing, Journey Don't Stop Believing, George Harrison, My Sweet Lord, Foreigner, I Wanna Know What Love Is. E começamos com Rod Stewart, I Think I'm Sexy. O primeiro bloco tá aí. Concluído. Remixes do DJ Marcandi mixadinhos para sua apreciação. E o segundo bloco tá maneiraço, não saia daí, hein? Você está ouvindo Flash House. 6:33. Hilson Rádio Serviço. No trânsito, a convivência entre motoristas e motociclistas acontece o tempo inteiro. Por isso, o respeito que um tem que ter pelo outro precisa sempre ser preservado. Quem dirige precisa proteger quem pilota, porque a moto é um veículo mais vulnerável. E para evitar acidentes, motoristas e motociclistas devem dar seta ao fazer uma manobra e manter total atenção ao que acontece na via, seja na sua frente, atrás ou ao seu redor. No trânsito, o maior protege o menor. Quando a gente gosta de uma música, mas ela não cabe na programação normal, então a gente mexe nela e surge mais uma versão exclusiva. Fugindo desesperadamente do óbvio. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. Wang Chang. We'll be right back. would love it at all. Look at our life now, tattered and torn, fussing, fighting, delighting, the tears that we cry until dawn. We'll be right back. a link on a chain. A chain that's wrapped around someone's mind. If you break off, then things start to change. But then you realize that there's no time, no direction as you fly through the wind. You stop to ponder on a pink chateau. The theme from Mahogany still transcends. But quote unquote, that's the way it goes. I'm looking at the picture again. I'm looking at the picture again. I spin the sundial to expectation. 20 years ago, I saw you yesterday. You're looking at the picture now. I see you looking at the picture now. And for the slightest moment, I watched you think about what it's like as a paper doll. One of these days, I think you will find yourself as a paper doll. Yeah. One of these days, I think you will find yourself a paper doll. Yourself as a cloud in the sky. You pass me by and I blow you a kiss. A thinking cloud, so you're wondering why, only to find out it doesn't exist. Life surrounds what's presumed as wise. It wouldn't be wise until the fist uncurls. Know what I don't know ever stares in my eyes because of the quote unquote real world. I'm thinking about yesterday. I'm actually thinking about yesterday. A thousand words say it doesn't make sense. A thousand ideas tell me otherwise. You're thinking about yesterday. Now you're thinking about yesterday, but for the slightest moment, I watched you think about what it would be like as a paper doll. One of these days, I think you will find yourself a paper doll. Yeah, babe. One of these days, I think you will find yourself a paper doll. Regardless of how you think, regardless of how you feel, see yourself as more than a human being. It's recognizable spiritually and mentally. I hold my hand forever. Paper doll. One of these days I think you will find yourself as a paper doll. Yeah, babe. One of these days I think you will find yourself a paper doll. Oh, babe. One of these days I think you will find yourself as a paper doll. Yeah, yeah. One of these days I think you will find yourself a paper doll. Paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, paper doll, yeah, baby, paper doll, my paper doll, my paper doll. BM Down, Paper Doll, Thompson Twins, Hold Me Now, John Secada, Do You Believe In Us, Jesus Jones, Right Here, Right Now. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Wang Chang, Dance Hall Days. Eu espero pra caramba que vocês tenham gostado aí do set, também do programa, né, inteiro. Inclusive o primeiro set foi só de remixes meus, mixados ali e tal. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela Rio Sul Rádio a partir das 18 horas. Um grande abraço em todos vocês e fui! O passado de presente para você. Flash House. E 6. Sabe quando você queria ser o mais popular da escola? O orgulho da família? O cobiçado das gatinhas? Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Para conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. Rio Sul Rádio.

je polna, lahko poslušaš, kako mi bije srce, kako težko je tvoje breme. K meni se lahko zatečeš, vprašaj, kaj me vodi dalje. Sada si